18º volume da obra. A fase inconsciente, a fase do animal racional. E assim, a liquidação de um modo geral. Liquidação física pela poluição. Liquidação geral pelo enfraquecimento produzido pela degeneração. E a liquidação financeira produzida pelo desequilíbrio. E daí, generalizando-se grandes tumultos entre todos. Todos tumultuados, porque esses problemas estão afligindo todos, atingindo a todos de uma tal maneira e botando todos em guerra uns com os outros e em guerra consigo mesmo, ao ponto de querer dormir e não poder. Pensando como um louco, quando em desequilíbrio, ou prevendo o desequilíbrio, entrando assim em ruínas. E assim, vejam o desespero da humanidade em virtude de serem vítimas das ilusões, serem vítimas das aparências, serem vítimas dos sonhos, serem vítimas das aventuras, serem vítimas da sorte, por viverem à mercê da sorte. Vejam que tufão de angústias, que tufão de agonias, que tufão de ruínas sobre todos universalmente, uns mais, outros menos e outros já em desequilíbrio, uns demais e outros fracassados e derrotados pelos golpes cruéis da vida. Tudo isso por serem vítimas das ilusões, vítimas das experiências, vítimas de todas as formas, das aventuras, dos gostos. E assim, tudo isso são efeitos da própria fase, por a fase ser inconsciente. Na fase de animal racional, coisa alguma regula certo. E daí, uns contra os outros, porque o animal racional é invejoso, é ganancioso, é falso, é mentiroso, é velhaco, é traidor, é ciumento, é prepotente, enfim, tem todos os defeitos, é injusto e tem todos os defeitos, por ser deformado. Então, uns com mais defeitos, outros com menos defeitos, e outros com menos ainda, procurando se equilibrar. Mas na matéria não há puros, nem limpos e nem perfeitos, por ser matéria. Na matéria não há santos, nem puros, nem limpos, nem perfeitos. Todos são cheios de defeitos, uns mais, outros menos e outros demais, com defeitos monstruosos e outros defeitos selvagens. Tudo isso por serem deformados. Então, como animal inconsciente, vejam a ferocidade e a brutalidade do animal a que ponto chegou, de sofrer o justo pelo pecador. Tudo isso porque estavam na categoria de animal. O animal, por ser animal, não tem equilíbrio, é variante, é um ser variante, é um ser inconsciente, e quem varia é anormal, uns mais, outros menos e outros demais. Vejam a categoria de animal como era uma categoria de desequilíbrio total, por serem animais. Então, vivendo assim, cheios de sonhos e de esperanças, com essas vagas caduquices. Quem vive de ilusão é a si mesmo. Quem vive de esperanças é a si mesmo. Quem vive de aparências é a si mesmo. É vítima de todos os males e de todas as ruínas. Tudo isso devido à categoria de animal. E daí, o animal ser inconsciente. E o pior é que ninguém sabia o porquê que assim era. E por não saber, é que viviam assim, de fantasias, de aparências e ilusões. E um iludido é como sabem, é um perdido. Agora, terminou a fase de animal racional. e veio a fase racional substituir a fase de animal que se acabou. Então, está aí a fase da recuperação dos feitos da fase que se acabou, que estão em liquidação, como está aí a liquidação do animal. Ninguém tem garantia, é o salve-se quem puder. São os desastres e as mortandades que se multiplicam, os crimes que se multiplicam de uma maneira assombrosa e impressionante. Porque o animal racional está em liquidação. Os feitos da fase que se acabou, todos em liquidação. A liquidação moral, física e financeira. Então, o sofrimento se multiplicou e triplicou de uma maneira tal que todos vivem com medo, assombrados, desconfiados, assustados e nervosos, não havendo nervos que possam resistir ao impacto de tudo o que está acontecendo universalmente. As confusões, as brigas, as guerras, os desastres, os desentendimentos, os crimes, a revolta de uns contra os outros, o desequilíbrio total, de maneira impressionante e atordoante. Tudo isso porque o animal racional está em liquidação, porque a fase de animal se acabou e os seus feitos ficaram e entraram em liquidação. E por isso, ninguém tem sossego, ninguém tem paz universalmente. Então, chegou a fase racional para substituir a fase de animal. Chegou a fase de recuperação dos feitos da fase do animal racional. Então, todos têm que entrar o mais depressa possível para a fase racional, para serem amparados, protegidos e orientados, e daí viverem racionalmente. É por isso que se multiplicavam as ruínas do mundo inteiro e as ruínas de todos. A causa é a fase de animal racional ter se acabado e ficarem desamparados da fase. Por a fase ter se acabado, ficaram todos tontos e da tontura as maiores loucuras universalmente, e daí o desespero universal. Esse é um comentário, mais ou menos, do porquê do desequilíbrio universal, o desequilíbrio de tudo de um modo geral, de impressionar e pasmar todos, e muitos dizendo: é verdade, o povo parece que enlouqueceu, não há mais humanidade, não há mais respeito, ninguém respeita ninguém, o desequilíbrio é total. Tudo isso porque a fase de animal, que vinha amparando todos e protegendo todos, acabou-se. Então, deixou de proteger, deixou de amparar, e ficaram todos tontos. E daí, se multiplicando todas as ruínas de uma forma tal, a ponto de muitos viverem apavorados, nervosos e sem sossego, com a situação calamitosa universal. Tudo isso porque a fase que foi substituir a de animal, a fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional. Então, os que conhecem têm que cumprir o dever humano de fazer a propaganda para salvar o animal racional que está em liquidação, sendo liquidado sem saber por quê. Então, a obrigação de todos é fazer a propaganda de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, para salvar os seus irmãos que estão em liquidação, como estão vendo o que está se passando no mundo, a liquidação do animal racional. A mortandade em alta escala, de todas as maneiras e de todas as formas. Desastres, crimes, doenças, epidemias. Enfim, estão vendo que isto é uma coisa fora do natural, porque estão em liquidação os animais racionais. Então, você que sabe, que está lendo, que está aí conversando comigo nestas brilhantes páginas, qual é o seu dever? É fazer a propaganda para salvar os seus irmãos que estão sendo liquidados e não conhecem a causa. Você, que já conhece a fase da recuperação dos seus irmãos que estão em liquidação, o que deve fazer? A propaganda dia e noite, de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Do contrário, está em falta racionalmente. E assim, vejam a que ponto chegou a humanidade, a um ponto estarrecedor de ninguém ter mais garantia de espécie alguma. Tudo porque o animal está em liquidação. Tudo isso tinha que ter uma causa, porque não há efeito sem causa. A causa desse terror todo, da liquidação do animal racional, é a fase ter sido liquidada. Acabou-se, liquidou-se, e entraram em liquidação os seus feitos, que são os animais racionais. Então, você, que sabe do porquê do sofrimento da humanidade, da liquidação do animal racional, o que deve fazer? A propaganda para salvar os seus irmãos que estão sendo liquidados sem saber porquê, ignorando a causa do que se passa universalmente, porque não há efeito sem causa. Não há mais sossego, todos intranquilos, não há mais paz, porque o animal racional está em liquidação. Assim como a fase de animal racional foi liquidada, os seus feitos também entraram em liquidação, todos sendo liquidados. Agora, você que conhece a fase de recuperação, que é a fase racional, o que deve fazer? A propaganda para salvar os seus irmãos que desconhecem a causa do sofrimento de todos. Então, todos com o livro nas mãos, dentro da fase de recuperação, para serem amparados, protegidos e orientados racionalmente, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, a fase consciente, a fase racional. Está aí o porquê do desequilíbrio de todos, universalmente. Porque não há efeito sem causa. Se existe todo esse desequilíbrio universal, é porque existe a causa. A causa é a fase de animal ter sido liquidada. Chegou o ponto de sua liquidação, porque tudo que tem princípio tem fim. Tudo tem a sua duração, tem o seu princípio e tem fim. Na matéria, sempre tudo foi assim. Tudo que tem princípio tem fim. A fase de animal racional teve o seu princípio e chegou o seu término, o seu fim, a sua liquidação. E os seus feitos, que são os animais racionais, que aí estão, também entraram em liquidação. É por isso que está aí essa grande mortandade de todos os jeitos, de todas as maneiras e de todas as formas, a ponto de todos viverem apavorados, com medo de tudo, assombrados com tudo, nervosos, doentes, sem sossego e sem paz, noite e dia. A vida se tornou um verdadeiro inferno e todos numa boca só dizem. Parece que o povo de um tempo para cá enlouqueceu. Ficaram loucos. É tanta coisa que só mesmo de loucos. Pois tudo é assim. Não há efeito sem causa. Hoje, somos sabedores do porquê assim somos e do porquê o mundo assim é, de onde surgimos e para onde vamos. Hoje, sim, mas somente a fase racional, a cultura racional, é que nos podia esclarecer. E aqui está toda a solução dessa tragédia, dessa deformação racional, dessa trágica deformação material. Hoje, consideramos uma grande tragédia esta deformação em que viemos parar aqui, nestas condições, sem termos recursos para sabermos o porquê de nossa situação assim ser, o porquê de todos assim serem. Hoje, vendo a grande derrocada da vida da matéria, desse embrutecimento tão grande, que ninguém sabia o porquê era assim. Então, viviam uma vida de sonhos, sonhando com a vida, de repente, acabando o sonho, perdendo a vida. A ilusão prostrou todos nessa desventura de viver de sonhos e de ilusões. E por não saberem o porquê viviam, acabando os sonhos e as ilusões na sepultura, findando-se assim a luta dos lutadores do nada, dos lutadores pelo nada. E a ilusão continuando a dominar os fracassadores sonhadores. Porque a vida provisória já é uma vida fracassada, por ser uma vida provisória. E nem vendo que a vida é provisória, mas completamente dominados pela ilusão, continuavam na mesma, a luta do nada pelo nada, para tudo acabar em nada. Então, daí, acontecendo a humilhação, humilhados pela multiplicação do sofrimento, derrotados pela multiplicação do sofrimento. E assim, o sofrimento provando que a vida verdadeira não é essa vida provisória. Se a vida verdadeira fosse essa, não sofreriam. O sofrimento provando que todos estavam fora do seu verdadeiro lugar, do seu verdadeiro natural. E assim, continuando dominados pelas ilusões, até chegarem ao ponto de desiludirem-se e desanimarem, dizendo: é verdade, ninguém aguenta mais com a vida da matéria. É sofrer e sofrer sempre, até a liquidação deste corpo provisório. E assim, vindo a desilusão e dizendo: é verdade, qual é o rumo mais certo, mais seguro e verdadeiro que devemos tomar para endireitar o mundo, porque ninguém aguenta mais a vida de sofrimentos e de tormentos cada vez maiores. Ninguém podia falar, porque ninguém conhecia outro meio melhor, a não ser ficar assim mesmo até ver onde iam parar. Então, continuava o sofrimento se multiplicando, e daí, sem paz, sem sossego, procurando acertar e sempre por acertar, sofrendo as consequências e não tendo mais para onde apelar, nem muito menos com quem contar, e dizendo: aqui é só sofrer, sofrer sempre até morrer, porque a vida é de sofrimentos e padecimentos cruéis. Não temos onde nos agarrar, não temos com quem contar. Por isso, o sofrimento é cada vez pior. Vejam a situação do animal, que não sabia como sair dessa situação de animal, procurando meios e modos para encontrar um rumo melhor, um rumo mais certo, um rumo mais suave. E quanto mais procurava, mais o sofrimento aumentava, procurando sempre acertar e sempre por acertar. Daí, as multiplicações das modificações, dos modos de reger e tudo, enfim. Por nada de certo saberem, acabavam dizendo: a vida é esta mesma até morrer. É sofrer sempre, porque não temos com quem contar. É penar e se acabar. Então, caindo todos em ruínas dessa maneira e dizendo: a vida é ingrata, e não sabemos por quê. A vida não tem garantias e não sabemos por quê. A situação de todos é caótica, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Não temos com quem contar e por isso sofremos. Não temos com quem contar, por isso morremos sem querer morrer. A vida provisória é um provisório muito insignificante. Uns aninhos de vida e acabou-se a vida. Que situação, que ninguém sabe o porquê dela. Ninguém nunca nos disse o porquê assim somos, ou por que que assim estamos, ou por que dessa situação angustiante e deplorável, que nada de certo ninguém conhece. Que vida triste, mas muito triste, a podridão material. Quando é que nós vamos saber o porquê de nosso ser, de nossa vida assim ser? Uma infinidade de perguntas fazíamos e nunca tivemos respostas. Nunca tivemos quem nos respondesse o porquê desta deformação racional, o porquê desta degeneração racional, o porquê desta podridão material, o porquê desta bicheira material, que é a Terra, uma bicheira produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os tamanhos, de todos os jeitos, de todas as espécies, visíveis e invisíveis. Ninguém nunca soube o porquê a Terra é uma bicheira. Vivemos aqui sem saber o certo de coisa alguma. Vivemos aqui de fracassadas aventuras, iludidos com tudo, vivendo de ilusões. Muitos querendo saber a realidade. Como é que neste mundo se projetaram seres todos diferentes? E por coisa alguma de certo sabermos, então ficava tudo em mistério. A vida é um mistério. O mundo é um mistério. O mundo é um enigma. Nós somos enigmáticos. Ninguém sabe o porquê de nossa situação ser assim como somos. E assim, vivendo perdidos nesse mundo, muitos pensando demais, viviam com muito desgosto, com grande desgosto de serem como são e sem saberem o porquê do seu ser assim ser. Então, dizendo o seguinte: a vida é a coisa mais estúpida que pode existir, porque surgiu do nada e ninguém nunca soube o porquê deste nada. Formamo-nos de um tudo aparente e voltamos ao nada. Lutamos pelo nada a vida inteira e acabamos em nada. Uma luta infernal, onde todos sofremos e acabamos sendo vítimas do mal. Quer dizer, nós não temos com quem contar, nem onde nos agarrarmos, porque todos somos vítimas do mal. O mal destrói tudo e acaba com tudo, porque a vida material é um mal, e o mal por si mesmo se destrói. Então, fazemos uma infinidade de conjecturas sobre a vida, chegando ao ponto de dizermos: isto é uma falsa existência. Existimos, mas falsamente. E por ser uma falsa existência, sofremos muito e acabamos morrendo sem saber por quê. Até quando vai perdurar esta falsa existência, que é a vida provisória? Este mundo de calamidades e de ruínas é somente o que se vê. Todos sofrendo sem saber a causa do porquê do sofrimento e dizendo mais o seguinte: o ser humano não passa de um idiota muito grande porque vive de sonhos, sonhando, de ilusões, iludido. É um idiota com aparência de bom. O bom aparente, o bem aparente. Então, chega-se ao ponto de dizer: é verdade, o nada tudo é aparentemente, e nada é verdadeiramente, porque o tudo acaba em nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada, por tudo acabar em nada. Então, diz o outro: é, tudo é negativo porque tudo se transforma, e esta transformação é chegar ao princípio daquilo que começou. Começou de quê? Do nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. Quem luta pelo nada não sabe o que está fazendo. Está lutando inconscientemente. Então, lutar e sofrer para em nada acabar, o que adiantou? Nada. Quem luta pelo nada tem consciência do que está fazendo? Não. Quem luta pelo nada é um inconsciente. E por ser inconsciente, está perdendo tempo, lutando para nada adiantar. Por tudo, não adiantar nada. E assim, vejam ao ponto que chegaram de degradação do seu próprio ser, que tem o tudo aparente como se o tudo aparente fosse o verdadeiro, vendo e sabendo que aparências não são verdades, mas, ludibriados pelas ilusões, iludidos com as ilusões, fazendo sentir aquilo que de realidade não existe no mundo, querendo fazer do nada tudo ser, quando o nada, nada é, querendo fazer das aparências a verdade. Vivendo vergonhosamente desse jeito, estupidamente desse jeito, por viverem ludibriados e dominados pelas ilusões, pelas fantasias. E assim, sonhando de olhos abertos, fanatizados pela matéria, como um animal materialista, e dizendo: a matéria tudo é. E na mesma hora não se conformando com esse tudo, porque ninguém se conforma com o sofrimento, muito menos com a morte. Assim, sempre foram em contradição consigo mesmos, devido serem uns verdadeiros papagaios. E o resultado dessas papagaiadas todas era a multiplicação do sofrimento de um modo geral e sobre todos os pontos de vista. E assim, muitos levando a vida da melhor maneira possível e dizendo: isto é uma vida de brincadeira. E por ser uma vida de brincadeira, de repente se perde a vida, de repente acabou-se a vida. Isto é uma vida de brincadeira. A vida verdadeira não é esta. A vida verdadeira tem que ser outra. Por esta vida ser uma vida de brincadeira, é que de repente a pessoa fica sem ela. É uma brincadeira. Então, temos que perder este tempo todo, porque estamos sonhando que temos vida. E por estarmos sonhando, é que somos o senhor da vida. Temos que levar a vida de brincadeira, porque de repente e sem esperar, acaba-se a vida. Então, considerando tudo uma passagem de brincadeira, ainda mais dizendo: não se pode levar a vida como uma coisa séria, porque a vida não é séria, e por não ser séria, de repente termina a vida. Então, temos que encarar a vida como ela é, um nada sem valor. Qual é o valor do nada? Nada. Qual é o valor deste tudo aparente? Nada. Então, não podemos dar valor àquilo que não tem valor, por não ser nosso. A vida não é nossa, e por isso ela termina sem ninguém esperar. A vida é uma ilusão de ótica para quem está sonhando, para quem está iludido com a vida. E assim, muitos com essas conjecturas e outras mais, chegando a ponto de dizerem: a vida é uma coisa ridicularizada, porque surgiu do nada e acaba em nada. Então, qual é o valor do nada? Nada. A vida é o ridículo feito desta natureza deformada. Quem pensar que a vida tudo é, está iludindo a si mesmo, porque a vida nada é. Por isso, é de sonhos e ilusões. Somos uns fabricantes de vidas, como um aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Irmãos, porque somos filhos de uma natureza só, e ninguém nunca nos declarou o porquê somos assim. Ainda mais, dizendo: no real das coisas, o sol é o nosso pai, a água é a nossa mãe, e a terra é a mãe de criação. E nós, os aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, por sermos filhos desta natureza. O Sol é o gerador, criador e destruidor. Sem ele, nada gera. Sem ele, não há vidas. Sem a água, nada se cria. Não havendo água, não há vidas. A terra é a mãe de criação, a coadjuvante destes dois seres, sol e água. Portanto, chegamos a um ponto de que ninguém nunca soube o porquê do mundo assim ser e da nossa formação assim ser. Todos até hoje, à procura da solução de todas estas perguntas e outras mais. E hoje, tão naturalmente em suas mãos, todos os esclarecimentos de tudo isso. O mundo chega hoje ao seu verdadeiro lugar, porque está aí a fase racional, a fase do mundo racional. Então, chegaram agora todos ao seu verdadeiro lugar, ao seu verdadeiro mundo de origem. Agora sim, é melhor viver conscientemente, racionalmente. Chegaram todos ao seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, todos brilhando racionalmente, vivendo alegres, felizes e contentes por viverem dentro da fase consciente, a fase racional, a fase em que todos são ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, vivendo conscientemente, alegres, felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos, vindo o prolongamento dos anos de vida, por tudo dar certo na vida de todos. Agora é que chegaram todos ao seu verdadeiro lugar, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então, agora, todos vendo a luz racional, todos com a vidência racional, todos os persistentes na leitura. Os persistentes na leitura, esses são desenvolvidos racionalmente, adquirindo a vidência racional. Veem a luz racional. E por meio da vidência racional, o seu verdadeiro natural de racional, por a origem ser racional, vendo tudo que é de racional. E assim, agora, chegaram todos ao seu verdadeiro lugar, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, não há mais sofrimento, não há mais sofrimento, porque todos são orientados racionalmente. E sendo orientados racionalmente, dá tudo certo na vida de todos. Mas, para isso, é preciso ler e reler, para saber e sentir o conhecimento dentro do seu eu. Agora, lendo superficialmente, não adianta nada, porque não sabem nada. Quem lê superficialmente não fica preparado racionalmente, porque lendo superficialmente, esquece. Lê por ler, mas não para saber o que leu, para aprender o que leu. E assim, vejam que chegaram agora ao seu verdadeiro lugar, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, com a vidência racional, vêem tudo quanto é de racional, vendo o mundo racional, vendo a luz racional, noite e dia, dia e noite, porque se prepararam dentro do conhecimento racional para ficarem desenvolvidos racionalmente por meio do conhecimento racional. Vejam que agora a felicidade, a verdadeira felicidade, será eterna. A eterna felicidade racional, por a fase ser uma fase consciente. Na fase racional, por ser uma fase consciente, sabem o que dá certo, sabem o certo e tudo dando certo na vida de todos. Então, esta fase é a fase da recuperação do animal racional, a fase da união de todos, fraternalmente, racionalmente, universalmente. E assim, todos orientados pelo mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo alegres, felizes e contentes eternamente. Esta é a fase mais brilhante da vida da matéria. Agora, a vida chegou no seu verdadeiro lugar. A vida, que é o corpo fluídico, que é a causa do micróbio, chegou ao seu verdadeiro lugar. Porque o corpo fluídico é que é a vida verdadeira e não a matéria. A matéria é um ser de vida aparente. A vida verdadeira é o fluido. Então, a matéria é um objeto com ser sem valor. Por isso, o valor da matéria é um valor inconsciente, um valor sem valor, um valor aparente. Portanto, a matéria foi feita do nada, surgiu do nada, surgiu da água, se transformou em uma massa, em um tudo aparente, feito pela água. E assim, a água se transformando em seres, se formando em tudo aparente, que depois de se derreter, volta ao que era, água. Se derrete porque é água transformada em seres, em massas, e por isso tudo se derrete, tudo volta ao que era, água. Então, da água surgiu esse tudo aparente, e terminando em água, porque tudo se derrete e volta ao que era, nada. A matéria é um corpo sem valor, na fase inconsciente. Por serem inconscientes, deram valor à matéria como se a matéria fosse um objeto de valor, como se a matéria tudo fosse. Por a matéria nada ser, é que volta à estaca zero, ao nada ser. Então, a vida verdadeira é o fluido, é o corpo fluídico que deu causa ao micróbio, que deu origem ao micróbio para a formação do corpo em matéria. A água é transformada em seres aparentes, que por serem seres aparentes, não são o verdadeiro ser. Por isso, tudo se acaba. Por serem inconscientes, por estarem na categoria de animal, não têm o verdadeiro conhecimento do seu ser. Então, começaram a valorizar o nada, que é a matéria, como se tudo fosse. Agora chegou a fase da recuperação do animal racional, mostrando ao animal por que o animal vivia como animal, mostrando ao animal por que a categoria do seu ser é uma categoria ridícula. O animal tinha que viver mal por não saber por que era animal ou que é um animal. Então, tinham que viver mal, tinham que viver inconscientemente, por não saberem o porquê da sua categoria, por não conhecerem a sua verdadeira origem. Tinham que viver dessa forma inconscientemente, por coisa alguma saberem do seu verdadeiro ser. E por isso, somente multiplicavam o sofrer, somente multiplicavam o sofrimento de si mesmos, a ponto de ficarem descompreendidos de uma maneira tal, e dizendo, onde nós vamos parar deste jeito com tantas ruínas e a multiplicação das mesmas? Vamos parar deste jeito uns contra os outros, feito loucos varridos, porque as ruínas se multiplicam, os males se multiplicam, a desorientação se multiplica, o desequilíbrio se multiplica, a poluição se multiplica. Onde vamos parar com tantas ruínas contra nós mesmos? Não sabemos como evitá-las. E assim, hoje, chegando à fase da recuperação do animal, para salvar o animal racional que estava na fase de sua liquidação. E por isso, os crimes se multiplicavam, os desastres também, e tudo de ruim, da mesma forma. Então, agora, chegou a fase da recuperação, a fase do equilíbrio, a fase racional, a fase onde todos são orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, para que tudo dê certo na vida de todos. Todos se entendendo, todos se compreendendo e todos vivendo felizes e contentes. Está aí a fase racional, a fase consciente, que veio substituir a fase inconsciente, que é a fase de animal racional, e que já se acabou há muito. Agora é ler e reler para nascer em si mesmo a vidência racional. Agora, como todos estão vendo e sabendo, chegaram ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo que todos procuravam há muito, porque se existe este mundo de matéria, é porque existe a causa. Hoje, todos cientes da causa, conhecedores da causa, que é o mundo racional. E assim, hoje, todos vibrando de alegria por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, estavam aí, na fase de animal racional, todos perdidos, não sabiam de onde vieram nem para onde iam. Viviam agonizando e agoniados a vida inteira. Hoje, todos cientes do porquê ficaram assim, com esta vida provisória, cientes do porquê ficaram aí perdidos. Julgavam-se perdidos porque não conheciam o dono desse mundo de matéria. Não sabiam quem o fez. Não sabiam quem fez estes feitos assim. Então, viviam aí de suposições, fazendo uma infinidade de suposições. Uns supondo que foi assim, outros supondo que já foi de outro jeito, outros supondo que foi de outra maneira, outros supondo que foi deste jeito. E assim, uma infinidade de suposições. E nas suposições, ficaram sonhando até hoje. Então, ninguém sabia quem fez este mundo assim. Desconheciam o porquê de tudo e o porquê do seu ser. Pois ninguém nunca foi aí dizer quem foi que fez esse mundo assim, por que foi feito assim e de que foi feito esse mundo. Ninguém nunca soube. Então, viviam aí perdidos. Quem fez o sol? Ninguém sabia. Quem fez a lua? Ninguém sabia. Quem fez as estrelas? Ninguém sabia. Quem fez os animais, os vegetais, a água, a terra? Ninguém sabia. Quem fez essa bicharada? Ninguém sabia. Quem os fez assim? Ninguém sabia, porque o suposto criador desse presépio nunca deu satisfação a ninguém. Hoje, estão vendo e sabendo que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes e como começaram essa desdita. Hoje, acabando os sonhos, as ilusões e as suposições, estão sabendo que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes e como começaram a dar o início para chegarem a essas condições em que estão. Hoje, tudo esclarecido de princípio ao fim, a formação desse encanto pavoroso que ninguém sabia o porquê dele, nem muito menos o porquê de tudo e o porquê de todos. Hoje é que estão sendo cientes de como foi, de onde se originaram, como foram entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso e como começaram a progredir por conta própria. Hoje, estão sabendo como foi o início, como chegaram à extinção dos corpos anteriores a esse, como se deformaram em animais racionais, no princípio dessa deformação. Hoje, estão cientes de como se originou assim esse mundo dos contratempos. Tudo para surgir e aparecer teve o seu tempo, a sua época, porque tudo foi indo muito naturalmente, como até hoje as soluções da natureza são todas muito naturais, a não ser a mudança de tempo, de temperatura e de épocas. Agora, resta o seguinte para todos: ler e reler para sentir bem e conhecer bem o que é imunização racional. Então, não devem perder tempo, porque de tempo perdido chega o que já perderam na vida de animal, distraídos com o aparente, que por ser mal, volta ao nada. Hoje, ninguém mais deve perder tempo para não se prejudicar, porque já sofreram tanto na categoria de animal racional, e não adianta mais perder tempo com os engambelos da vida das aparências, e sim livros nas mãos, para que tenham noção exata do que é imunização racional. Ter noção exata do conhecimento consciente e do conhecimento inconsciente. Então, para que tenham noção exata, é preciso que leiam e releiam para chegarem à conclusão certa das coisas, porque muitas vezes esquecem, e um esquecido, o que sabe? Coisa nenhuma. Então, tem que ler e reler para o desenvolvimento de si mesmos e interpretarem melhor, compreenderem melhor, porque ler e reler é ter noção exata do que é a fase inconsciente e do que é a fase consciente, do porquê da fase inconsciente e do porquê da fase consciente. Saber explicar a causa e as razões da fase inconsciente e da fase consciente. É por isso que há necessidade de várias repetições para poder gravar o conhecimento sem dificuldade. E assim, a perda de tempo, às vezes, traz o esquecimento, e quem esquece, nada conhece. Então, é preciso ler e reler sempre, para ficar senhor do conhecimento racional, saber historiar, saber conversar o assunto mais lindo da humanidade, a imunização racional. E assim, a vida no mundo sempre foi cheia de mudanças, de modificações. Por isso tudo se modifica, tudo muda e tudo se transforma. Porque o mundo sempre foi assim. Porque nessa fase de animal racional, sempre vieram procurando o certo, sempre à procura do certo e sempre por encontrar. Pois se a vida não é essa, e por não ser essa, tinha sempre que ficar por acertar. E assim, hoje, com a descoberta do mundo racional, todos orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, e tudo dando certo na vida de todos. Hoje, tudo é racional, porque está aí iluminando todos a luz racional, a luz do mundo de origem do aparelho racional. Então, a vibração é racional. A vida é racional, por todos receberem a orientação racional. Todos que estão de posse estão seguros do conhecimento racional. Mas, para ficarem de posse e seguros do conhecimento, têm que reler e sempre, porque senão esquecem. E esquecidos ficam na mesma. Aí então, tem que ler e reler. Ler e reler, ler e reler, para ficarem seguros e de posse do conhecimento racional. Não podiam mais perder tempo com futilidades, com coisas que só prejudicam, e sim se preocuparem com coisas que dignificam, para a multiplicação do bem de si mesmos e de todos. Hoje, a orientação é racional, e a orientação racional vai eliminando os males até eliminar totalmente, porque é tudo muito naturalmente. E os males vão sendo eliminados naturalmente, sem ninguém sentir, sem ninguém perceber. Agora, ligados ao mundo racional, estão completos de tudo, porque estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. As forças são outras, que se irmanam fluidicamente ou energeticamente. Então, é a força mais poderosa do universo, por ser a verdadeira força natural. Ao passo que a força da deformação racional é muito insignificante, por ser uma força produzida por um desequilíbrio, uma força inconsciente, uma força degenerada, e por isso cheia de defeitos, uma força desequilibrada, de uma natureza deformada, e por ser deformada, desregulada, enfraquecida pela deformação e pela desregulagem. O que desregula está desequilibrado, não está certo, e o que não está certo está sofrendo, está fraco, parece que é o que não é, por viver inconscientemente. Então, dentro da deformação racional, não existe força, e sim tudo aparência equilibrada. E por ser aparência, é que tudo se acaba. É a força aparente do mal, que por si mesmo se destrói. Desequilíbrio total. Aparência, fantasia, ilusão e sonhos. Todos sonhando serem aquilo que não são, por viverem inconscientemente. E assim, derrotados pela deformação. Um derrotado perdeu as forças por ser deformado. Um deformado é um doente, e um doente não tem forças. E por isso está aí o desequilíbrio universal, o desequilíbrio de tudo, da natureza que não regula, de tudo. Então, tudo que está em desequilíbrio não tem força verdadeira. A força é aparente. A força mais poderosa é a força do verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, racionalmente, vencendo sempre. Racionalmente quer dizer pureza, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Aí sim é que estão os poderes naturais. A força verdadeira está na pureza, está no verdadeiro natural. E assim, vejam que às vezes, por não prestarem bem a atenção, despercebidos, fazem pequenas e insignificantes confusões ou confusão. Então, quem está com a força mais poderosa do mundo está firme, está pronto para vencer todos os obstáculos naturalmente, porque o mal não pode com o bem. O fluido racional elimina os males do fluido elétrico e magnético, porque o fluido elétrico e magnético é um fluido degenerado, deformado, enfraquecido pela sua deformação. E assim, vejam que às vezes ficam despercebidos da realidade consciente, positiva, e por descuido esquecem o que sabem. Então aí é que é preciso ler e reler para não esquecerem o que aí está. O reler quer dizer dar corda no relógio, para o relógio trabalhar certo e não parar, não ficar desregulado. Pois é, a corda do animal racional, ou seja, do aparelho racional é o livro nas mãos. Melhor passeio ou melhor distração é o livro nas mãos. É a corda do relógio, é a mente, é a cabeça. Então a corda é o conhecimento racional. Para trabalhar certo, é preciso ler e reler. Quer dizer, está dando corda sempre. Vejam que às vezes, por falta de corda, desequilibram um pouquinho, porque ainda não estão desligados de uma vez do fluido elétrico e magnético. Vão ficar. Uns já estão quase. Outros, por não darem a corda no relógio, que é ler e reler, por não terem a persistência na leitura, ficam desregulados, porque o relógio está sem corda. E assim, a cultura racional, pura, limpa e perfeita, a cultura consciente, a cultura positiva, está muito acima da cultura do animal racional. A cultura do animal racional é uma cultura inconsciente, uma cultura negativa, variante, desregulada por completo. E por isso estão aí todos tontos, todos desregulados, cometendo as maiores loucuras produzidas pela cultura inconsciente do animal. O animal é um ser desequilibrado por ser animal. É um ser desregulado e por isso está aí no mundo a desregulagem. Todos tontos, todos à procura do certo, até hoje, e nunca o encontrando. Sempre por acertarem e cada vez mais desregulados, por pertencerem a uma cultura de animal, uma cultura variante. E quem varia é doente. Uma cultura de doentes, feita por doentes da mente, fabricada pela mente de doentes, da imaginação de doentes, por serem deformados. Então, essa cultura nunca pôde equilibrar ninguém, por ser uma cultura de inconscientes. Inconsciente quer dizer de quem vive variando. E quem vive variando é o quê? Louco. E por isso estão aí as maiores loucuras, as maiores barbaridades, as maiores selvagerias, as maiores injustiças. Tudo isso nascido aí da cultura de loucos, da cultura de inconscientes, da cultura de animal cheio de defeitos. Então, a cultura tinha que ser cheia de defeitos, como está aí. Todos desregulados, uns contra os outros. Não há quem viva em paz. Cadê a paz no mundo, que nunca existiu, devido à cultura do animal ser uma cultura inconsciente? A cultura inconsciente multiplica o mal sempre, a perturbação sempre, a intranquilidade sempre, as monstruosidades sempre, as selvagerias sempre. Coisas somente de loucos, cultura de loucos. E por isso estão aí as provas, as guerras, as revoluções, as brigas, a destruição, destruindo uns aos outros sem mais nem menos. Cultura de quê? De loucos. Cultura inconsciente. Cultura que mantém o desequilíbrio. Cultura que mantém a multiplicação do desequilíbrio e das ruínas, sobre todos os pontos de vista. É isso que sempre se passou universalmente por a cultura ser uma cultura inconsciente, extraída da mente de um animal, da imaginação de um animal. Um animal, por ser animal, não tem consciência daquilo que está fazendo, daquilo que faz, por ser animal. O animal nunca soube por que que ele é um animal. E não sabendo o que ele é, o porquê assim é, não pode saber o que faz, nem o que diz. É um papagaio. Então, está aí o porquê no mundo nunca houve paz. O porquê sempre viveram no inferno em vida, devido à cultura ser uma cultura inconsciente, extraída da mente de um animal, extraída da mente dos animais, do animal racional, que nunca soube o porquê é um animal. Se ele nunca soube o porquê ele assim é, muito menos sabe o que faz. Por isso, vive a vida inteira experimentando para acertar ou não. A vida inteira vivendo de experiências. A vida inteira vivendo de pesquisas, de experiências em experiências, para ver se acerta ou não. E sempre por acertar, continuando sempre com as multiplicações dos desacertos, a multiplicação das ruínas, a multiplicação dos sofrimentos horrorosos, pavorosos e hediondos, nesse tribunal de amarguras, nessa vida de desventuras. Quem vai de mal a pior é um desventurado. Quem é podre, sem saber por que é podre, é um desventurado. Quem é um ser desregulado, cheio de defeitos, é um desventurado. Então, cultura de desventuras, cultura de animal, cultura do animal racional. Por isso, aí estão as desventuras, a multiplicação dos desentendimentos, das guerras, das brigas, das revoluções, uns contra os outros, da miséria sobre todos os aspectos, sobre todos os pontos de vista. Tudo é aparência só. Tudo é sonho e ilusão. Verdadeiros desventurados. Basta aí estarem com essa vida provisória para serem uns desventurados, que não sabem a hora nem o dia de serem liquidados. E como serem liquidados? O animal racional é um desventurado, é um iludido que nunca soube a razão do seu ser, nunca soube a razão de assim ser. É um condenado à morte, que nunca soube o porquê de sua situação assim ser. Condenados a sofrer, sem saber a razão e o porquê.